medo de quase nada. Hoje eu, um homem formado, olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado, mas me arrependo de quase nada. Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa. Medo de quase nada. Hoje eu, um homem formado, olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado, mas me arrependo de quase nada. Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa. Sempre fora da curva, pensando fora da caixa. Um fora dali que acha que pode mudar o mundo só por se entregar de alma. Pare só por um segundo e pense em tudo que te atrasa. Pense nos prazeres dessa vida adulta e é a hora de voltar pra casa. Eu tô sentado na sala pensando no próximo passo. Eu completo minha taça, ela joga na cara, logo me distraio. Tô juntando uma grana pra comprar meu primeiro carro. Eu preciso ver a lua, um filho da rua, nego, eu sou o próprio pecado. Medo de quase nada. Hoje eu, um homem formado, olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado, mas me arrependo de quase nada. Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa. Eu tô vivendo um sonho, preciso me agradecer pela coragem. Graças a cada perrengue, cada momento de dificuldade, eu me lembro também de todos os processos, de todas as fases, de todas as dores, todos os amores e oportunidades. Ui, medo de quase nada, apenas perder meu filho. De me perder pelo caminho e não saber voltar pra casa. De não saber fechar o ciclo e confiar em gente falsa. Eu sinto medo do destino, porque sou eu que escrevo as cartas. Yeah, medo de quase nada. Hoje eu, um homem formado, olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado, mas me arrependo de quase nada. Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa. Medo de quase nada. Hoje eu, um homem formado, olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado, mas me arrependo de quase nada. Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa. Medo de quase nada, medo de quase nada. Medo de quase nada, medo de quase nada. Medo de quase nada. Medo de quase nada, medo de quase nada, yeah. Eu ainda tenho coração, tenho coração.